Salve, salve, ouvintes, Circuito Fora do Eixo. Vocês acabam de carregar o telefone sem fio. Dessa vez a gente vai falar um pouco aqui diretamente da Casa José de Figueiredo. Eu tenho o prazer de conversar com o Matias Coneiro, do Falso Coneiro. Salve, salve, Matias. Salve, galera. Tudo bem? Tranquilo aqui. Matias que terminou a turnê Falsos Turtons no final de dezembro, que foi a maior turnê independente feita pelo Circuito Fora do Eixo, juntamente com a banda de Joseph Turton, que passou aqui em Sabará. E logo em seguida o Matias caiu na estrada e agora voltou para Sabará e tá passando uma temporada aqui com o Coletivo Fórceps, uma troca bem intensa aqui, várias experiências. E queria que você contasse um pouco disso, Matias, dessa experiência aí e tal. Bom, estamos aqui, na verdade, muito contento. Fui muito bem recebido por a gente aqui do Fórceps, por o C também, que agora estou ficando aqui na sede também, e por a flia do João também. Muito mais aqui, fazendo muitas coisas com a gente, trampando, fazendo umas aulas aqui de bateria, de percussão, trabalhando na noite fora do eixo, que foi a primeira noite que eu liguei. Ao outro dia estivemos tocando aqui com o João, justo umas músicas dele, que foi muito massa. Também filmaram aqui uma gente do BH. Estive aqui trabalhando um pouco no bar também, fazendo também algumas aulas de bateria, de percussão para a gente aqui. A verdade, muito massa poder estar aqui e que todo mundo dê uma ajuda, uma força aí para fazer coisas e um intercâmbio constante com a gente. É muito bom também ficar aqui na sede agora, porque aqui rolam muitas coisas todo o tempo, então é importante, porque uno está todo o tempo falando e intercambiando coisas com todo o mundo, também muito com os caras do 4 Instrumental, que surgiu muito a ideia aí falando com eles de ir a gravar o disco para a Argentina, então estamos aí como falando também para ver como rola isso, e eu estou procurando aí estúdios de lá e vendo aí como poderia chegar a rolar, mas acho que vai dar para fazer e vai ser muito massa. Para quem não conhece, o Falso Coneiros é uma banda instrumental, rock instrumental de Buenos Aires, da Argentina, que está criando um vínculo muito grande com o Fora do Eixo, fazendo essa ponte Brasil com a América Latina em geral, ampliando também a visão e as ações do Fora do Eixo. E conta aí, Matias, como que foi que você decidiu fazer esse rolê de volta, em vez de ir embora pra casa, parar aqui em Sabará? A coisa foi a seguinte: primeiro, depois da turnê aqui de Falsos Turtons em Brasil, fuimos na Colômbia, para Bogotá. Aí fizemos uns 10 shows mais. E os outros caras da banda, Leandro, voltou para aqui, foi para Floripa, está trabalhando lá também. O Juan depois voltou para Buenos Aires. Eu fiquei na Colômbia um mês mais, aí fazendo algumas coisas. Eu fui para a costa, toquei também lá. E depois a ideia foi voltar para aqui. E eu havia gostado muito do Sabará quando vinimos, que foi só um dia que passamos por aqui. Então, bueno, aqui falei com a gente aqui, com o João, mais que nada. E a ideia era voltar para continuar fazendo coisas aqui, trampando com a gente e intercambiando coisas. Então, como a turnê não passou por Rio, eu também queria ir para Rio, então falei com o Luiz também do coletivo de lá, mas queria passar também por aqui antes de ir para lá, e como é também perto, surgiu a ideia de fazer as duas coisas, e também com a gente do BH, que também a gente conhecia, todo do coletivo Pegada, que são muito massa, e também estou falando com eles, então uma coisa de fazer intercâmbio constante cada dia. Lá vocês têm um coletivo também, lá em Buenos Aires, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, com esse contato com os coletivos do Fora do Eixo, que teve vários, né? 40 dias de show, várias cidades. Então, são várias culturas diferentes desse formato coletivo, tal, dentro da rede. E o que você aprendeu com isso tudo? Como que está sendo essa experiência? E o que dá para levar para lá, para melhorar também, ou até, né, trabalhar dentro do coletivo de vocês lá? Não, deu para muito. Toda a turnê foi foda, foi muito longe, conhecemos muita gente de todos os coletivos, de todos não, mas quase todos coletivos fora do eixo. Todo mundo foi muito massa, muito receptiva, recebemos muita boa energia de todo mundo. Aprendimos moito, algunhas coisas máis, outras menos, de cada colectivo, de cada experiencia total da toda a turné. Eu acho que o máis importante foi para levarla a Argentina e para trabalharla a integración e a comunicación, sobre todo, que rola aquí no Brasil entre todos os colectivos, que é como a coisa máis forte. Tamén já estamos, por exemplo, recibiendo dentro das listonas do Fora de Ella, aí se ve máis ainda todavía, que son mails e mails e mails todos os días e todo mundo falando, opinando e facendo coisas. Então, a articulação da gente e dos artistas, eu acho que é o máis importante, que temos que reforçar lá em Buenos Aires. Mas e a gente está tendo várias experiências aqui nesse período, né? Você tem uma semana mais ou menos que está em Sabará já. Já fizemos de tudo, né? Desde a sua área, que é tocar, a gente fez um showzinho massa aqui, a criar formas também de gerar uma renda pra gente e tal, e trabalhar. Queria que você falasse o que tá sendo legal aqui em Sabará, experiência mesmo de vida, e o que você achou da cidade também, assim, sabe? Eu gostei muito, porque eu gosto também muito assim das cidades mais pequenas e essa energia que tem os como coisa mais energia de poblado. Gosto muito de... Os primeiros días eu não conhecia a ninguém, passaram 3, 4 dias e já todo mundo é Matias, tudo bem, uma coisa assim, que isso eu gosto muito e muito massa. A gente também aqui é muito boa, todo mundo sabia que eu precisava fazer coisas ou pegar algum trabalho, fazer coisas, e todo mundo deu uma ajuda, deu uma força para mim, para qualquer coisa aqui na sede, aqui todo mundo em geral. E também com tudo o que aconteceu também com esse dia, a noite fora do eixo, trabalhando aqui também, foi muito massa. E nada, achei, na verdade, muito, muito legal aqui, todo mundo em geral. Web Rádio Fora do Eixo, a voz do circuito conectada em mídia livre. E vamos falar um pouco da sua profissão, né, cara? Baterista do Falsos Conejos, músico, e com esse rolê que você fez aí, até na Colômbia, fazendo o Brasil de cima a baixo, o que você levou de legal, assim, aprendeu, o que deu pra sacar da música brasileira? Enquanto fala um pouco dessa ligação aí, Matias, música brasileira, música latina e tal. Eu tive um encontro muito forte, tanto aqui em Brasil como em Colômbia, porque são duas culturas que eu gosto muito. Também são muito ricas em quanto a que é meu instrumento, que é a bateria, a percussão, tanto toda a música folclore daqui do Brasil como folclore na Colômbia tem como uma coisa muito forte dentro do que é a bateria e a percussão. Que seja o samba, o fogol, todo isso também dentro da do Colômbia. Porque a rumba, salsa, cumbia, todo isso tem uma presença muito forte da percussão e da bateria. Então, tanto lá na Colômbia como aqui, foi aprender mais que nada a gente que mora aqui e que sabe muito disso. É como se você vai à Argentina e gosta do tango, eu acho que ninguém em todo o mundo vai saber ensinar melhor o tango que um argentino, como aqui samba um brasileiro. Que de hecho aconteció porque, por ejemplo, aquí sé, o cara aquí da sede, él toca o pandeiro, toca o berimbau, ya enseñó para mí cosas, yo enseñé cosas para él. Otro día también estuvimos en una fiesta, era una jam y tenía todo el mundo tocado pandeiro do caralho, todo el mundo cantado caralho. Entonces yo estaba ahí intentando aprendiendo y haciendo ahí. E na Colômbia aconteceu um pouco a mesma coisa também, que foi foda, que eu também é uma música que eu gosto muito. E também, como a gente, músicos de lá, percussionistas, era intercambiar todo o tempo e ver como eles tocavam, que é gente que consumiu isso desde que nasceu. Então, melhor que eles, impossível para fazer isso. Foi massa. Massa, Matias. E fala um pouco aí dos planos agora, após essa volta, turnê, fim de viagem, 2011 está começando ainda, muita coisa para acontecer. Fala aí um pouco dos planos. Ainda tenho que ligar a minha casa, eu acho, e aí vou a descer toda a informação que tive durante todo este viagem, porque foi um viagem muito longe. Quanto tempo viajando? Y desde el 6 de octubre, ya fueron casi 4 meses y ainda fican unos 2 meses más, hasta 10 de marzo. Entonces, todo el tiempo cosas nuevas en cada día. Y la verdad es que es mucha información que uno precisa de ser a su cabeza y a su cuerpo y después comenzar más. La primera cosa, bueno, que ya sabemos que vamos a hacer ahora en marzo es a trabajar en la tournée de Camarones y de Pata de Elefante que van a ir para aquí, para Buenos Aires. Después la idea esta en un cuatro instrumental que sería Massa también, que vieran para allá, también trabajar con ellos. Y después estamos viendo también presentar un disco la en el disco noso de los Coelhos, que ainda lo presentamos aquí porque el disco salió y presentamos aquí en Brasil, en Colombia, pero en Argentina ainda no. Entonces en marzo y abril vamos a presentar el disco la, a hacer algunos shows también. Show con Camarones y Pata de Elefante, si fuese con cuatro también sería Massa. Y después continuar trabajándola con todo lo que aprendimos aquí. Eso sería la idea más importante de todas. Matias, você é sempre bem-vindo aí, casa é sua. A gente queria agradecer por você ter voltado, ter escolhido o Fórceps aí para passar também. A gente aprendeu muito com você esses dias, vamos continuar aprendendo, trocando ideias, trocando informação. E é isso aí, cara. Seja bem-vindo sempre. Também um dia a gente cai pra lá, quatro instrumental, se Deus quiser, vai o coletivo também junto. Seria massa. Vamos fazer essa troca de experiência. Sim, seria melhor. E é isso aí, moçada. Matias Conejos, aqui no Telefone Sem Fio dessa semana, onde vocês escutam no conector.forceps.com.br, que é a divisão radiofônica do coletivo Forceps. Esse Telefone Sem Fio atua como coluna semanal também do blog, então também faz parte do núcleo de redação do coletivo, lá no blog.forceps.com.br. E também, logicamente, cai lá no Fora do Eixo Geral, que é o foradoeixo.org.br/rádio, que é a comunidade da rádio Fora do Eixo, onde tem todos os produtos, todos os podcasts, tudo que está sendo feito, as transmissões ao vivo, Brasil afora, na América Latina afora também, Matias. Tem que transmitir essas viagens, cara. Transmitir qual viagem, que coisa, não saquei. Não saquei o que falou. Transmitir via rádio. Transmitir o viaje? Sim, cobertura, fazer podcast. Nossa, que cara. Que falei? Eu vou explicar o que é o podcast pra semana que vem a gente começa aqui mais esse telefone. É isso aí, galera. Salve, salve. Até a próxima. Até mais. Conector apresentou Telefones Sem Fio.